Se até mesmo os homens traem, por que que as mulheres não iam fazer o mesmo? Pois é, eu achei que ia ser diferente. Bom, eu não tô bravo mais, eu só tenho que dizer uma última coisa pra ela. Você sabe que eu sei, bitch, não se faz de boba. Tudo que eu fiz foi pra gente, sua escrota. Agora eu tô aqui procurando uma saída. Vê se eu faço favor e dá um fora da minha vida. Você sabe que eu sei, bitch, não se faz de boba. Tudo que eu fiz foi pra gente, sua escrota. Agora eu tô aqui procurando uma saída. Vê se faço favor e dá um fora da minha vida. Tudo que eu penso, tudo que eu fiz foi pensando em você. Eu nunca pensei em mim. Pois se fosse assim, tu faria diferente. Pulava do barco abandonando a gente. E agora você chora. Porque sabe que foi foda. Quando eu te buscava e te deixava na porta. Tipo mais fácil, eu sei que nunca volta. Mas eu me controlo, pois eu sei que o mundo roda. E ele vai rodar, e quando acontecer, você vai escutar tudo que eu tenho pra dizer. Eu não te desejo mal, mas se acontecer, não liga de madrugada que eu não vou te atender. Você sabe que eu sei, bitch, não se faz de boa. Tudo que eu fiz foi pra gente, sou escrota. Agora eu tô aqui procurando uma saída. Vê se faz favor e dá um fora da minha vida. Você sabe que eu sei, bitch, não se faz de boba. Tudo que eu fiz foi pra gente, sou escrota. Agora eu tô aqui procurando uma saída. Vê se faz favor e dá um fora da minha vida. Você sabe que eu sei, bitch, não se faz de boba. Tudo que eu fiz foi pra gente, sou escrota. Agora eu tô aqui procurando uma saída. Vê se faz favor e dá um fora da minha vida. Você sabe que eu sei, não se faz de boba. Tudo que eu fiz foi pra gente, sua escrota. Agora eu tô aqui procurando uma saída. Vê se por favor e dá um fora da minha vida.